Eu sou a Ana Montana e estou aqui para vos falar do meu novo filme Indiana Jones e a Cruzada ao Covil da Cobra. Vão poder vê-lo este verão no cinema. Não percam, ou arrependem-se. Oh, shit, sapanico! Desculpa, pai! Olha. Vão poder vê-lo este verão no cinema. Não percam, ou arrependem-se. Ah. Corta! Não percam, ou arrependem-se. Oh, yeah! Eu já estou em casa. Onde é que tu estás? Liga-me. Pai, tu já viste isto? Eu estive fora um mês e a Lily e o Oliver sabiam muito bem que eu vinha hoje e nem sequer me telefonam. Como é que se pode ser tão pouco atencioso? Sim, eu não faço ideia. Pelo menos acho que não foi assim que eu te toquei. Claro que não. Surpresa! Lily! Oliver! Oh, pensava que se tinham esquecido de mim. Não se incomodem comigo! Escusam-me de vir ajudar! Ah, já entrei! Oh, por favor, Sr. Stuart! Nós levamos-lhe a bagagem! Oh, não! Não precisam de se incomodar! Tenha certeza! É que parece muito pesada! Oh, não! Deixem-se ficar aí na conversa! Eu também! Então, como é que correu o filme? Como é o Chase Crawford? Um máximo e um máximo! Então, e vocês o que é que fizeram? Uau! Por onde é que começamos? Sim! Fomos à praia. Ao centro comercial. Mais praia. Mais centro. E houve um dia em que quase choveu. Oh, mas não choveu e até tirei uma fotografia, olha. Ora, vê lá. Oh, minha querida praia. Tive tantas saudades. Que estranho. Eu quase que senti a falta daqueles nachos engordurados do Rico. Sim, então vai mudar de roupa e vamos até lá dar cabo dos estômagos todos juntos. Yep! Não há nenhuma recepção de boas-vindas sem um caso explosivo de nacha rei. Vocês os dois são nojentos. Tive saudades vossas. Oh. Achas que ela se vai demorar? Não sei. 10, 15 minutos. Estás a pensar no mesmo que eu? A Miley. Eu acho que ela vai ficar em brasa, Lily Pop. Lily Pop? Não é verdade, Dolly Pop. Ela vai ficar muito feliz por nós. Estás a brincar? Ela vai dizer que tu te passaste. Afinal, nos últimos 3 anos, eu fui uma mistura entre o vosso amigo e uma pinhata. Tens razão. Então, o que é que fazemos? Bem, acho que vamos ter de lhe dar a entender, percebes? Sei lá, às vezes eu podia dizer uma coisa do género: oh, a Lily não está tão gira hoje. E outras vezes tu podias dizer: uau, eu nunca tinha reparado, mas o Oliver parece um deus grego. Deus grego? Só um segundo. Eu sou gira e tu és um deus grego? Hã? Eu preciso de um empurrãozinho maior. Adoro ver-te com essa carinha humilde. Sabes, eu até acho graça que este segredo seja só nosso. E ela também não teve problemas em esconder-nos o segredo da Ana ao princípio. Pois, é isso. Acho que agora é a nossa vez. Pois é. Oh, yeah. Adoro quando dizes oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Sim, parece-me efetivamente efetivo e esplendidamente esplendoroso. Obrigado. Yes! Se estavas a falar com uma rapariga e ela ainda quiser sair contigo depois disso, presumo que ela não seja estupendamente espertalhosa. Para tua informação, era um telefonema da Universidade de Santa Bárbara a marcar uma entrevista com moi. Moi, moi, moi, moi, moi. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Eu ficava mais feliz por ti se não tivesses dado cabo de Sanjos do moi. Desculpa, pai. Ainda melhor. Vês, esta capacidade de reação que me vai levar à Universidade de Santa Bárbara. Ou, como eu costumo dizer, Santa Baby. Usa esse vocabulário na entrevista e o teu futuro vai ser na Universidade Santa Casa dos Pais até aos 40 e tais. Não te preocupes, pai. Eu sei que não sou brilhante em termos académicos, mas frente a frente eu sou imbatível. Faz-te conta que me vens fazer a entrevista. Pergunta-me porque é que as minhas notas foram... Como é que é? Qual é a palavra? Terríveis? Um rombo? Embaraçosas? Bastava uma? Eu não quero armar-me em bom. Bem, continuando, eis a minha resposta. Claro que as minhas notas podiam ser melhores, mas isso implicava que eu passasse mais tempo a estudar e menos tempo à frente das crianças do Jackson. A minha grande obra de caridade para os menos afortunados. Vais-te espalhar ao comprido? Como tu naquele sofá a veres os novos ricos de Beverly Hills. Vou dizer isto pela última vez, hein? Essa série era a América no seu melhor. Só isso? Não me vais dar nenhuma lição sobre mentir é feio ou eu só estou a enganar-me a mim próprio? Não, filho. Quando tu fores para a universidade, eu não vou estar lá para te dizer o que está certo ou errado. Tu vais ter de tomar essas decisões por ti próprio. E sabes que mais? Eu sei que vais tomar as decisões certas. As que vão encher de orgulho o teu pai. Eu adoro-te, rapaz. Eu adoro-te, rapaz. Vá lá, tu não vais nessa cena da culpa, pois não? Mas ele é o teu pai. Tu não queres partir-lhe o coração, pois não? Ah, vá lá. Não me digas que vais dar ouvidos a alguém que nem se lembrou de fechar a braguilha. Oh. Eu fiz-te olhar. Vês? Ele é um idiota. Tu sabes o que tens de fazer. Só tens de fazê-lo. Tens de fazê-lo! Eu... Antigamente teria feito uma cena, mas não... acabaram-se as descomposturas. Eu amadureci muito desde o filme. Oh, não acredito, é o Brad Pitt! Bond! Brad! Brad! Não, desculpa, era um Golden Retriever a abanar a cauda. Mudando de assunto, uma vez que os dias de estrela acabaram, queres dizer-me alguma coisa na cara? De amiga para amiga? Olha, o Oliver vem aí com as bebidas. Tu chegaste mesmo na hora H. Oh, ainda bem. Sabe uma coisa? Esqueci-me das palhinhas. Não precisamos de palhinhas. Oh, Oliver, tu és tão atencioso, não é atencioso? E também é giro muito. O quê? O quê? Ah, sério? Sabem, ter estado fora abriu-me os olhos. Tu és um autêntico borrachinho. E tu também não lhe ficas atrás. Obrigada. Sabem, vocês deviam andar. E depois não me contavam nada. Eu acho que ela já sabe. Como é que soubeste? Da próxima vez que quiserem esconder-me alguma coisa, é melhor não se porem aos beijos no meio da minha sala assim que eu vir costas, Lilipop. Vês, eu disse que ela ia ficar fula. Eu só estou assim fula porque vocês não me disseram. Mas estou muito contente. Oh, eu sabia que ias ficar. Vês, eu disse. Sim, sim, pois disse. E disse mesmo. Uhum. Então, como é que começou? Está bem. Nós estávamos numa festa de praia. Yeah. E o Ollie, nariz da Pete, ia convidá-la para dançar um slow. Sim. Por isso eu agarrei-me ao Oliver antes que ele chegasse e... foi a maneira como a minha cabeça se encaixou na dele. Sabes, o cabelo dela cheirava a maçãs. Eu gosto de maçãs. Oh, então a música que vocês dançaram é a vossa canção. Qual foi? Foi dos Radiohead. Oliver. Foi dos Radiohead. Lily. Era definitivamente os Coldplay. Eu acho que não ia fazer confusão. A Afinal, os Radiohead são a minha banda favorita. Sabem, vá lá, isso não importa. O mais importante é que namoram. Claro, espera só um bocadinho. A sério? Tu achas que Radiohead é melhor do que Coldplay? Radioplay, Coldhead, o que importa é que vocês os dois namoram, não é? Então, digam-me onde foi o primeiro encontro. Nós fomos ao cinema. Vamos patinar no gelo! Eu disse primeiro encontro, não, o segundo. Eu não acredito que não te lembres do nosso primeiro encontro. E não é possível que tu aches que Radiohead é melhor que Coldplay. Ok, que idade é que tu tens? Uns 12 é que é bom. Oh, peço desculpa por ter uma opinião. Sim, querida, aquilo que tu quiseres, querida. Oiçam, eu desculpem ter perguntado, não interessa. Sabes que mais? Se gostas assim tanto dos Coldplay, devias namorar com eles. Podias levá-los a patinar e depois não te lembravas. Eu levo-os a patinar e depois não me lembro. E agora? Quem é que tem 12 anos? Ainda és tu. Miley, importas dizer a esta para crescer, pode ser? A esta? Espera lá, agora também te esqueceste do meu nome. Anda, Miley, vamos não, embora. Não, eu não saio daqui. Sim, ela não vai lá de nenhum porque é óbvio que estás errada. Eu digo-te onde é que errei, quando pensei que podias ser meu namorado. Malta, por favor, vá lá, parem com isso, é ridículo. Quanto mais cedo nos rirmos disto e seguirmos em frente, melhor. Eu começo. Lembram-se daquela vez que vocês... Nada! Está bem, ouçam. Vamos tentar recuperar o momento delicioso da vossa primeira dança, sabem? A ninguém se... Vá, assim, isso. Miley. Mas, não, para! Miley. Não adianta! Vou-me embora. Pois olha, eu já fui há muito. Está bem. Vocês vão chegar a meio do caminho e vão dar-se conta do ridículo da situação. E quando isso acontecer, eu vou estar aqui à vossa espera. Aqui mesmo. Querida, já é quase meia-noite, não parece eles que eles... Eles vão voltar! Isto é perfeitamente ridículo. Eles não se falam há 3 dias e continuam a pedir-me para escolher um lado. Bom, eu... Para! Continua. Não vou escolher nenhum lado. Querida, eu percebo o teu problema. Mas ainda bem que a minha Sandes mista não tem nenhum. Uma Sandes mista? Vês? É disso mesmo que eu estou a falar. Nós os três éramos uma combinação clássica. Mas então a Alface decidiu. Oh, eu vou-me embora. Eu vou-me embora fazer um filme. Bem, podes ir, Alface. E o Baker e o Tomate decidiram que deviam namorar. Oh, eu adoro-te, Bacon Pop. Eu também te amo, Tomate Pop. E depois a Alface terminou o filme e voltou para casa. E começaram a discutir. Oh, Bacon, oh, Tomate. Oh, não, não, não, não, não. E depois eu, a Alface, eu sou a Alface, fiquei no meio deles. E sabes o que é que eu digo a isto tudo? Eu digo, não discutam, não discutam, não discutam. E agora o que é que temos? A mesma coisa da última vez. Uma boa Sandes arruinada. Exatamente. Bom, querida, ouve. Eles estão a ser um bocado teimosos, mas temos de ter paciência e deixar que as pessoas resolvam os seus problemas. Pai, alguma vez me viste a fazer isso? Senhor Stuart, Catherine York. Oh, da Universidade Santa Baby. Bárbara! Oh, eu não sei porque é que disse isto. Não é que eu alguma vez tenha ouvido o meu filho dizer uma coisa dessas, porque ele está muito, muito interessado em entrar em Santa Baby. Bárbara! Oh, não faz mal, Sr. Stuart. Muitos pais ficam nervosos no princípio da entrevista, mas deixe-me assegurar-lhe que no final é muito pior. Estou a brincar! Oh. Não, é muito simples. Bem, ouça... Eu já me sinto muito melhor e agradeço-lhe imenso ter vindo até aqui. Foi... Não se está a esquecer de um pormenor? Sexo masculino? Maior? Talvez lhe chame pai? Oh! O rapaz! Sim. Claro, o rapaz. Deixe-me só ir chamá-lo, está bem? Jackson! Pode entrar. Agora! Olá! Olá. Eu sou o Jackson. Prazer em conhecê-lo. Igualmente. Em primeiro lugar, queria agradecer-lhe imenso ter feito esta viagem desde Santa Bárbara. Baby! Oh, xis, a panico! Jackson, nós estivemos a apanhar o lixo na praia, tal como tu pediste. E agora vamos separar o papel e o plástico. Isso é fantástico! Ei, depois da minha entrevista, que tal aprendermos prevenção de terremotos e reanimação? Yeah! Sim, agora vou andando, vamos. Vêem, isto é o mais importante. Ajudar a moldar o nosso futuro hoje. Eu posso não ter um A ciência, mas tenho um A onde é preciso. Aqui dentro. Isso é muito altruísta da sua parte. Aham. Senhora York, por que é que não se senta um bocadinho? Uhum. E Jackson, eu posso falar contigo só por um momento? Só nós os dois? Claro que sim, pai. Respeito pela sabedoria e conselhos daqueles que nos amam. Uma lição que tento transmitir a estas crianças. Oh. Ouve, pai, eu sei que preferias que eu dissesse a verdade, mas tu também queres que eu vá para a universidade. Acho bem que escolhas. E é muito óbvio que tu já fizeste a tua escolha. Só vou dizer isto uma vez, hum? A tua mãe não ia ter muito orgulho em ti. Oh, a jogada da mãe? Isso é muito baixo. É? Se tu queres fazer jogo baixo, eu também faço. Boa sorte, filho, com a entrevista. Então, onde é que nós íamos? Bom, Jackson, por que é que não me fala um pouco mais do trabalho que você faz com a juventude de amanhã? Sim, o meu trabalho. Por onde é que hei de começar? Acho que a primeira coisa que devia saber sobre mim é... A primeira coisa que devia saber é... A verdade. Eu sou um rapaz preguiçoso, mentiroso e mau aluno. Eu contratei aqueles miúdos, não sei reanimar ninguém, e se agora houvesse um terremoto, provavelmente usava o seu corpo para me defender dos escombros. Isso é verdade! Isto é, provavelmente depois ia arrepender-se, mas ele desta vez está a dizer a verdade. Eu nunca tive tanto orgulho em ti, filho. Obrigado. Sabe, Jackson, você foi o rapaz mais honesto que eu alguma vez entrevistei. E isso é uma virtude e uma impressionante qualidade. Então ainda tenho hipótese? Honestamente, uma em 10 mil. Yes! Uma em 10 mil, baby! Uhul! Ele não é muito bom em matemática. Estou a ver. Ok, pronto. Então não vais comer dos meus nachos. Olha para ele a tentar subornar-te com os nachos. A propósito, pedi batatas frisadas porque sei que são as tuas favoritas. Tal como eu, sou a tua favorita. Uau. Não é preciso provocar, estamos noutro patamar. Não, não estamos. Lily. Está bem, mas só porque me escolheste a mim. E também te escolhi para visionares comigo a primeira montagem do Indiana Jones. Oh, não acredito, isso é fantástico. Eu sei. Mas acho que é melhor ir dizer ao Oliver porque é que te escolhi a ti. Ele merece isso, não achas? Sim, está bem, mas podes dar-lhe uma mensagem minha? Eu não lhe vou dizer que ele vai acabar por morrer triste e sozinho a chamar pelo teu nome. Então, escusas-te de incomodar. É, Max, dou-te uma nota de 10 se fores dizer à Lily que ela foi a vencedora das orelhas mais feias em toda a história do liceu. Dá-me uma de 20 e eu digo-lhe que tem assim esta espécie de voz. Oh, pode ser. Ei. Eu não te vou dar dos meus nachos, traidora. Não sou nenhuma traidora. Escolhi-te a ti, não foi? Então porquê é que falaste primeiro com a Lily? Porque... Enfim, eu tinha de lhe dizer porque é que te escolhi a ti. Ela merece, não achas? A sério? É. Já viste? Olha para ela. Não! Uau! Tu escolheste-me mesmo a mim antes da tua melhor amiga? Uhum. Mas vocês partilham os vossos sentimentos, cremes, sapatos. Eu devo ser o máximo. Cheira-me a pipocas. Miley? Cheira-me... Tu! O que é que tu estás aqui a fazer? Ela escolheu-me a mim! Miley! Pronto, acabou-se. Vou-me embora. Vocês não vão a lado nenhum. Eu é que tenho o chicote. E não faço ideia como se usa. Sentem-se. Miley, o que é que tu vais fazer? Está bem. Não quero conversas durante a exibição do filme. Indiana Jones e a maldição dos amigos estúpidos e casmurros. O que é que nós estamos a ver? Isto não é nenhum filme. Isto não é... Isto não é... Bem, estávamos os dois numa festa na praia. E o Oli, nariz da Pita, ia convidá-la para dançar. Por isso, agarrei no Oliver antes que ele me convidasse. Bem, foi a maneira como a minha cabeça se encaixa na dele. Sim, o cabelo dela cheirava a maçãs. Eu adoro maçãs. E depois dançámos. Ao som de uma canção dos Coldplay. Oliver, amor, era dos Radiohead. Afinal, eles são a minha banda favorita. Tu achas mesmo que os Radiohead são melhores do que os Coldplay? Bem, se tu gostas assim tanto dos Coldplay, o melhor era eles serem a tua namorada. Ah, pois, deviam ser a minha namorada. Sim, deviam ser a minha namorada. Pois, não era uma ideia. Ah, não? Não? Isto era o que devia ter acontecido. Espera lá, tu... Achas mesmo que Radiohead é melhor do que Coldplay? Ah, não é fixe de nós gostarmos um do outro, apesar de gostarmos de música diferente? Tens toda a razão. Afinal, nós já somos amigos desde o jardim de infância. Tu querias mesmo deitar isso tudo fora por causa de uma discussão parva? Então e tu? Ouçam, eu não sei se podem ser namorados. Mas sei que vocês são bons amigos. Por favor, não quero vê-los estragar isso por causa de uma discussão. Ela tem razão. É, eu sei. Desculpa. Eu também. Tive saudades, Lollipop. Eu também tive saudades tuas, Lollipop. Alto lá! Eu não me importo com a cena da namorada e namorado, mas dispenso a cena dos beijinhos, ok? Miley, obrigado. Não tens de quê? Tu és a melhor amiga do mundo. Sim, eu sei. Isto é um bocadinho estranho, não é? Sim, pois é. É melhor irmos. Sim, pois é. Ok. Uhum. Coldplay, Radiohead, alô, Ana Montana já não conta?